Pelotiense, o DJ que toca tudo do Pará. Para, eu não vou fazer o que você quiser. Não sou um objeto, sou uma mulher. Não aceito suas palavras, mereço respeito, pois eu não sou louca. Não tô nem aí se você tem outra. A escolha é sua e você faz o que quer. Mas na minha vida mando eu. Não sou obrigada a suportar desrespeito seu. Eu sou o sabor de meu neném. É a melhor marca que existe. Não vai me convencer, usa outra não. Essa é a melhor marca do momento. Eu sou o sabor de meu neném. É a melhor marca que existe. Não vai me convencer, usa outra não. Essa é a melhor marca do momento. E você não vai me calar. Eu só uso o Bud mesmo e nunca vou mudar. Manda batidão do Melody! Sucesso! Essa é a DJ Melody produzindo só sonzão. Para, eu não vou fazer o que você quiser. Não sou um objeto, sou uma mulher. Não aceito suas palavras, mereço respeito, pois eu não sou louca. Não tô nem aí se você tem outra. A escolha é sua e você faz o que quer. Mas na minha vida mando eu. Não sou obrigada a suportar desrespeito seu. Eu sou o sabor de meu neném. É a melhor marca que existe. Não vai me convencer, usa outra.